能呢？ Salvador, bom dia, aqui é Azul, Alfa e aqui é Oscar. Alô, Salvador, o Azul Alfa, aqui é Oscar. Dois Salvador, Ocean Air 6251, pronto, ponte espera da 1-0. Canal 6251, estou autorizado a linha e decolar pistão no 0, vento 020 graus, 04 nós. Linha decola no 0, canal 6251. Canal 6251, não decola 240, chame controle em 119, decimal 8. 198, bom dia, canal 62. Oi, então 3507, está na final, baixada travada. 3517, hoje de altímetro no 0 no 4, reporta visual algum campo. Central visual, então 3507. Está chovendo sobre o campo, confirma? Tivo. Graças. Eu não parei em pista molhada. Graças. Confirme, Plutão 3597. Plutão 3597, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Livre pouso no zero, Plutão 3597. Plutão 3597, solo 45, livre direita, chame solo 121, décima 1. 21, décima 1, Plutão 3597. Salvador, bom dia, Alfa, Vitor Delta. Paulo, bom dia, Alfa Vita Delta. Salvador, bom dia, Alfa, Vita, Delta. Prossiga. Só uma dúvida, 1219, essa frequência está ativa ou está inativa? 1211 é o solo e crente de Salvador. 1211? Afirmo, 1211. Ok, esse 1895 pode ser para reboque também ou esse é controle 2? Apenas com solo reboque, 1211. Ok, vou chamar, obrigado. Torre de Salvador. Bom dia, Rio 5973, estabilizado. E exército 1-0. Rio 5973, bom dia, existe um time entre 1-0 no 4. Reporta visual com campo. Chamará. Visual, Rio 5973. Avistou, Rio 5973. Rio 5973, livre pouso 1-0, vento 080 graus, 059. Livre pouso não, 1-0, Rio 5973. Rio 5973, sala 03, vira direita, chama solo 121, décima 1. Câmara, solo 121, chamando.